Fine, fine. Sucesso, Luan Santana. Sai de perto de mim e do meu coração. Some com esse beijo, tentação. Que eu já tô envolvido nesse amor criminoso. E o pior que é gostoso. Você tem namorado, eu tenho ciúme. Tô apaixonado e a gente não se assume. E só me procura quando tão brigados. Tá difícil morar em coração ocupado. Eu amando ela, ela amando o outro. Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco. Passando sufoco. Hey, meu viado pede. Sai de perto de mim e do meu coração. Some com esse beijo, tentação. Que eu já tô envolvido nesse amor criminoso. E o pior que é gostoso. Você tem namorado, eu tenho ciúme. Tô apaixonado e a gente não se assume. E só me procura quando tão brigados. Tá difícil morar em coração ocupado. Eu amando ela, ela amando ela. Sofrendo feito louco. Leleco, cadê a lei? Eu tô aqui tremendo. Olha aqui passando sufoco.